só vejo a hora de você chegar. Pra todo meu amor poder mostrar. Mas quando eu de perto te olhar, não sei se vou poder falar. O que há de bom vou me entregar. Só vejo a hora de você chegar. Pra todo meu amor poder mostrar. Mas quando de perto te olhar, não sei se vou poder falar. Estou guardando o que há de bom em mim para lhe dar quando você chegar. Estou guardando o que há de bom em mim para lhe dar quando você chegar. Estou guardando o que há de bom em mim. O início desta emissão de Bom Dia Antena Web com Fafá de Belém, o tema A Queima Roupa e ainda Roberto Carlos, A Volta. Vamos continuar nesta emissão de Bom Dia Antena Web, emissão para o dia de sexta-feira, hoje 27 de maio. Deixe-lhe para já ficar as temperaturas máximas previstas para o dia de hoje pelo Instituto de Meteorologia e Geofísica para o território do continente português. Assim, segundo a previsão do Instituto de Meteorologia, Lisboa deverá chegar aos 29 graus. Faro aos 26 e Porto aos 24. O Instituto de Meteorologia prevê ainda para o dia de hoje céu muito nublado, com chuva forte para a tarde e acompanhados também de trovoadas, o que por acaso não é o caso. Passe o plenasma. Neste momento, sobre Lisboa, está um sol bonito. O que não quer dizer que logo mais não venha a chover. Vamos então aos destaques para o dia de hoje, aqui no, na sua rádio preferida, na Antena Web, Canal 1. Começo por lhe destacar o tempo de antena, logo mais às 17 horas com Carlos Bonaparte. Entrevista com os Clã. Os Clã, que lançaram no dia 26 de Abril, disco voador. Não, não foi mesmo um disco voador, foi um álbum com o título Disco Voador. Um álbum que promete ser mais um dos sucessos dos Clã. Em entrevista logo mais, em tempo de antena, com Carlos Bonaparte. Sugiro-lhe ainda que acompanhe o programa que fecha as noites de sexta-feira e abre a madrugada de sábado. O programa chama-se Friday Night e tem como pano de fundo a música de dança dos anos 90. Isto e muito mais que já lhe vou trazer para que possa ficar ligado na sua rádio Antena Web. Friday Night é um programa que fecha então as noites de sexta-feira e abre as madrugadas de sábado com 2 horas de música de dança dos anos 90, é claro. Bom, amanhã não há Bom Dia Antena Web, embora lhe continuemos a desejar um bom dia, como é evidente. Ainda assim, destaco-lhe para as 10 de amanhã, sábado, Top 40. As 40 mais da semana em Top 40. Estes são para já os destaques do Canal 1 da sua rádio Antena Web. Musicalmente vamos prosseguir com a voz de Ana Bela. No. aqui agora. Para ti não deve fazer sentido. Que eu queira voltar a ver-te a meu lado. Fui eu quem te disse adeus. Quem se foi embora nesta longa ausência e distância. Foi crescendo um vazio. Só agora eu sei quanto te amo. Quero tanto estar contigo. De novo nos teus olhos, de novo. Quero ler de novo nos teus olhos o amor que eu procuro. Viver hoje como se só existisse o presente para viver sem pensar no futuro. Peço que me compreendas, que acredites bem no fundo. Tive medo e dei por mim a fugir. Estivemos então com a voz de Ana Bela e também de Adelaide Ferreira, de novo nos teus olhos. Deixo-lhe agora as sugestões para o canal 2 da sua rádio. Vá lá, corra, corra, porque ainda há bilhetes para a noite de espetáculo. Logo mais às 22 horas. Imagine com quem. Pois é, isso mesmo, José Alberto Reis. Aquele que para alguns é ou já foi considerado o Julio Iglesias português. 20 anos de sucessos. Logo mais em noite de espetáculos, em noite de espetáculo às 22 horas na sua Rádio Antena Web, Canal 2. Sugiro-lhe ainda no canal 2 Live Sets. Um programa com a apresentação do DJ Zé Luís. Um programa com música de dança atual e também com algumas sugestões para o seu final fim de semana. Assim é que está correto. Ainda no fim de semana, deixo-lhe ficar também para o canal 2 Triatmo. Um espaço cheio de teatro, músicas e algumas divagações. E exemplo da semana passada, poderão ouvir alguns arquivos bem antigos. São estas as sugestões que tinha para lhe oferecer para o canal 1 e canal 2 da Antena Web. Musicalmente vamos prosseguir com Clemente, Amor é Mio. Quando tu E pronto, eis que chegamos ao final desta emissão de Bom Dia Antena Web. Emissão para sexta-feira, hoje, 27 de maio, ano de 2011. Musicalmente estivemos nesta emissão com Fafá de Belém, Roberto Carlos, Anabela, Adelaide Ferreira, Clemente, e de saída deixo-lhe ficar os sons de África com a voz de Paulo Flores. Chama-se Minha Velha. Deixei-lhe também ficar as sugestões para este dia de sexta-feira no canal 1 e 2 e ainda para o seu fim de semana, que está aí à portinha. Resta-me desejar-lhe a continuação de um ótimo dia de sexta-feira, também de um bom fim de semana cheio de coisas boas. Prometo então voltar, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, logo pela manhã. Últimos tons então para Paulo Flores, o tema Minha Velha. Tchau, tchau, tudo de bom, até segunda-feira, se Deus quiser. Bom dia, Antena Web. Seguindo trabalhando sem perder sua alegria. Sexta-feira, 7 horas, bate papo com a vizinha, lembra das suas malambas, recordando ardentemente um passado bem recente, tempos de menina e moça. Hoje acorda 8:30, frio na terra distante, minha velha está cansada, lembra do antigamente, o calor das 5:30, a hora que ela levantava. E aí eu chego perto e lhe faço um carinho, engana zambia minha velha, mudada que ela está. Seus olhos olham distante e começam a chorar. Eu abraço a minha velha para não chorar sozinha. Contento a ver as histórias que a velha tinha contado, cochilando nos seus braços. Eu recordo o meu passado. Recordo o meu passado.